Pregando Júnior Rios, pra acabar com a cachaça do mar, velho. Simão! E essa é top demais. É o top da sofrência. Ao vivo. Eu te dei uma rosa que encontrei no caminho. Não sei se estava nua ou se tinha algum espinho. Se uma gota de orvalho olha seu rosto bonito. Se alguma vez foi amada ou tem amor proibido. Ai, ai, ai, ai, amor, você é a rosa que me dá calor. Você é o sonho em minha solidão, um abismo de azul, um eclipse no mar. Ai, ai, ai, ai, amor, eu sou satélite, você é o meu sol. Um universo de água natural, um espaço de luz, verde só pra nós dois. Ai, amor. Repertório que maltrata. Alô, família Silva, aquele abraço. Eu te dou minhas mãos, meu pranto tão sofrido. Um beijo mais profundo que se afoga no gemido. Eu te dou um outono, um dia entre abril e junho. Um raio de ilusões, o coração no escuro. Ai, ai, ai, ai, amor, você é a rosa que me dá calor. Você é um sonho em minha solidão, um abismo de azul, um eclipse no mar. Ai, ai, ai, ai, amor, eu sou satélite, você é o meu sol. Universo de água natural, um espaço de luz, verde só pra nós dois. Ai, amor. Pra subir na cadeira e tomar cachaça. Pensa no repertório, Sérgio Júnior Rios.